259, Três Amarelas, colapso 0, vento no 30 graus, 069. A linha de acolhimento, 259. 9-0, sem identificação, disse para 4 mil países, ia chegar a banda de 1, ajuste no 015. Obrigado, TAP. Decorado 38, um controle Salvador, 20.8. 208, obrigado. Salvador, acelera 6259, boa. Primeira lista, boa noite, contato na base. Deve sair do Salvador, nível 380. 380, podemos valer? Autorizado, Lida, na lista, com obrigado. Azul 2781, autorizado a linha e até colapso no zero, vento no 30 graus, 069. A linha decola no zero, azul 2781. autorizado com a Bruna a descer para o Rio. 3290, desça para 2006, mantenha a projetada. Projetada de Dona está me estabilizada. Etapa Dona vai reportar estabilizado para 2007, para 3290. 2781, contato radar, Brasil Soldar Bore 1, nível 160, cancelada a restrição de 6 no país. 160, cancelada a restrição, 2781. Chamei 6259, chame centro Recife, frequência 12090, alterna 12835. Eu vou direto a bordo. Ele 1-azul-2-7-1, por gentileza, senhor Ifé, seria possível voar na proa de Elefa? Autorizado, Elefa. Braço 2781. 3220 aí, mantém, cancela no zero. Ali, mantém no zero, 3220. Caso 2781, se possível, solicitar por aí de fora da confissão. 7-8-1, solicita número 180, tá final? Vale. Autorizado a linha e decolar 10 federal, 9978. 18.8. Central 3283, chama da Recife, frequência 1.2.0, alternado 1.28.8. Flecha 3283, boa noite. Meu belo tá ainda, ele mantém crescendo no zero. Ele mantém no zero, então. Número 9978, boa noite, está em contato na base, meu plano 350, via saída MOMO. Ok, via MOMO 350, Cidrão 9978. A Serra ainda utiliza a decolagem, no 0, vento no 20 graus, era menos. número 9978, pode voar posição frutinha? Falando de coordenação com a equipe sobre a 9978. Obrigado. Para você, a Índia, eu vou direto a Alepa da presente. Segura 9978, eu chamo agora Recife, na frequência 1.2.85, alternado 1.2.5.4. Obrigado, boa noite. Acho que você mesmo saiu da sua performance frio. Aguarda mais um minuto. Voo 1099, 2500 pés subindo. Voo 1099, com a patrulhada com a área, suba pelo número 360 via Arduino. 60099. 0099, controle. Foi direto para o sol e gira, presente. UTG. Plano direto UTG, vou usar o Maranhão. Meu Bravo Serra Índia, chama agora Recife, reflexão 2000.0, alternado 128.8. Sou 1099, chama agora Recife, reflexão 1.2000.0, alternado 128.8.